Tá gravando? Tá. Tá? Acho que tá. Tá. Vamos fazer o teste, vai? Tá, vai. Gravou. Ninguém fala. Tá bom. Olá, eu sou o Edgar. E aqui é o UFC. Dark Holly. Então, esse é o programa Regionautas. Se você tá nesse programa, quer dizer que você tá na 104,9 FM, Rádio Pedra Pintada, Itacoatiara. Quase que ele não consegue falar. Ou não, tá na internet. É, ou você tá na internet. Fiquem ligados e atenção, os áudios que usados nesse programa foram todos retirados de vídeos gratuitos da internet. Reprecidinha a versão original. Procurem, principalmente, a fonte dos mesmos. Isso. É isso aí. Então, qualquer coisa, se for querer processar a gente, já tá avisado. A gente tá pegando a internet. A culpa não é nossa. A responsabilidade não foi é. Eu não, senhor. Pergunta. Diga uma coisa que você já se arrependeu na sua vida. Dá um pause. E aí, sem 10? Vamos. Foi tanta coisa. Você não se arrepende de nada. Quer dizer que você... Eu disse que foi tanta coisa. Então fale. Eu tive que escolher uma. Então escolha uma, qualquer uma, não importa o grau de importância. Me arrependi de não ter estudado para a prova de hoje. Prova de química. É, prova. Digamos que eu... Elabore. Teve gente que fez da primeira até a última. Eu fiz a primeira e a última. Lembre-se daquele ditado que diz: quem não quer nada, não nada, se não souber nadar, nada. Arrependimento de prova é uma coisa comum, mas eu queria saber algo mais, um fato, mas tudo bem. Sabe uma coisa que eu me arrependo? Eu me arrependo de ter dado um negócio. Cara do Edgar, tá? Articula. Elabora, articula também. É porque assim, tinha um sofá, não foi nem eu, foi minha mãe. Que era de estimação. Sabe aquele sofá que tu deitava, chega a te informar do teu corpo? Ah, qualquer formato, com qualquer sofá ia ficar com formato do teu corpo assim que você deitar, Dark Holly. Você é gordo. Vai te catar. Ninguém aguenta, não tem uma construção de sofá que aguente. Acho que teve uma vez que eu fiquei com a decisão de dar ou não aquele sofá. A minha mãe tava... O sofá tava velho, né? Aí tinha empregado lá de casa. E a minha mãe, na época, tinha mania de envelhecer um pouquinho a coisa, troca. Mães. É. E eu tinha um certo carinho pra aquele sofá, porque ele ficava na sala. É claro que se a mãe começar a envelhecer e a gente quiser trocar ela, não pode, né? É. Mas as mães adoram fazer isso. É. Aí tava lá o sofá, e aí eu reclamei com ela, que ela queria dar pra pegar. Eu falei, mãe, o sofá e tal. É o sofá, não é um sofá, é o sofá. Ele era confortável, sabe? Era praticamente um membro da família. Aí ela falou, tá, então vai lá dizer pra ela que não. Que o sofá vai ficar. Aí eu fui lá, cheguei, a empregada fez uma cara, tipo, tô precisando dessa coisa, sabe? Era só um meigo garoto de 13 anos. E aí eu acabei dando pra ela. E eu me arrependi uma semana depois que o novo sofá demorou pra chegar. E aí, no lugar dele ficaram duas cadeiras de madeira. Super dura. Madeira não tem amor. Não. O pior, sabe aquelas cadeiras que é uma tora lisa, aí vernizada? Pois é, aquelas. Mas tinha menos encosto? Tinha, só que o problema é que era uma madeira reta. Ai. Sabe, não era confortável, não era como um sofá que tem aquelas cantoneiras. Era o seu corpo que ia se adequar à madeira, não a madeira ao seu corpo. É! Aí não rola. Aí tipo, cara, não é a mesma coisa. De jeito nenhum, não é a mesma coisa. Não mesmo. E assim estamos começando o programa de hoje, uma edição muito marota, que se Deus quiser vai se repetir pelo menos uma vez por mês, com um tema que a galera não vê muito aqui, mas tudo bem. O tema de hoje é... Curiosidades do mês. É, curiosidades do mês. Fatos bizarros, fatos estranhos, fatos polêmicos, fatos fatosos. É. Tudo que você viu nesse mês ou não? É, porque afinal, se cai no Enem é importante. Novidades ou não, sejam elas importantes ou não. Então vamos começar. It's gonna move! Pessoal, sabe o que eu tava pensando na internet um dia desse? Eu vi um negócio chamado dinheiro. Você sabe o que é isso? Não. Mas, cara, por enquanto a gente ainda não sabe, né? É, a gente... Então o que, que ainda falta? Falta um anunciante, seja no blog ou no nosso podcast. Mas o que seria a vantagem de alguém anunciar com a gente? A gente ia defender a marca com unhas e dentes, com todo o poder que a tropa regionalta tem. Porque todo regionalta tem esse poder. We got the power! Você é empresário, se acha que é interessante sua marca aparecer aqui no nosso programa, entre em contato com a oficina que for presente na Avenida Mário Adriás, 1272 São Jorge, próximo nosso batalhão. Fale com o nosso empresário. Banca. E vamos trabalhar juntos, porque aqui o profissionalismo rola, ou não. Ou não? Regionautas! Isso não foi parte dos irmãos Pialago! Começamos assim mais uma edição. Eu sou Dark Holly e aqui temos... Edgar. E... Ninguém mais. É, porque estamos com um pequeno probleminha de... Staff. RH. Os recursos humanos estão meio limitados esses tempos devido a problemas de ordem. De ordem pessoal, na verdade faculdade, trabalho, período de férias. Esposas, filhos e... É um horror. Bofes? É. Sei lá. Então o programa de hoje, como já falamos antes, vai ser um programa especial. Bem, pra quem se lembra, tivemos uma retrospectiva esse ano. Isso. E decidimos que uma vez por mês faríamos uma pequena retrospectiva do mês que está acabando. É, porque afinal acontece bastante coisa no mundo. E já chegamos à conclusão que esse mundo é um lugar zoado. É. É um lugar super zoado. Aliás, as pessoas que fazem isso assim. É, né? As pessoas são zoadas. É, então obviamente ele deveria ser muito zoado. Os animais, eles não são muito zoados. As pessoas que zoam com isso. Não, depende do animal. Um ornitorrinco é a prova absoluta que Deus tem senso de humor. Não, vai dizer que não. Isso tipo, é diferente. Uma frase que eu ouvi no podcast foi que o ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Tipo, pega, o ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Eu entendi o que você falou, agora explica. Porque o ornitorrinco... Tu sabe quando o cliente chega lá, não, muito alto. Aí, tipo assim, tu vende o pato pro cliente. Aí, poxa, tá meio xoxo. Coloca um rabo de cartão nele. Sabe? Coloca isso, coloca aqui, coloca aquilo, perfeito. Aí, entendeu? Coloca uns porão de veneno, Faz ele ser mamífero e botar ovo. É por aí. Então, galera, vamos começar. Austrália Phoenix. Vamos começar. Tá bom. E aí, por onde é que a gente começa, galera? Pelo começo. Tá bom, vamos começar. Tá bom, mas vamos relembrar um pouquinho o final de dezembro de 2013? As últimas notícias de 2013? Vale a pena. Depois do Natal, mas exatamente. Tá bom. Vamos começar. Olha só que loucura. Essa vem de 27 de dezembro de 2013. 27, depois do Natal. A nossa edição de Natal. Diga! Britânica proibido de falar palavras em sua casa. Ó. Paul Crick, 45 anos, de Essex. Isso é o nome de uma cidade. Essex. Essex. Essex. Cara, é o tipo de cidade que eu gostaria de morar, porque lá é Essex. Tá bom. Enfim, ele recebeu acusação de comportamento antissocial após ligar pro 999, o 190 do pessoal do britânico. Ingleses. Mais de 170 vezes em 16 meses. Aí, só porque... Só pra ficar xingando os caras, sabe? E agora a ordem diz que ele não pode mais ligar pra lá e nem falar palavrão. Porque ele xingou os policiais que não atenderam ele direito. Que coisa legal. Cara, que maravilha. Imagina só que alguém de repente liga pra polícia Aí tal, tá, pro... E de repente, por algum motivo, a ligação completa. É que aqui tem esse fator ainda. Que a gente já explicou direito, que aqui ligar é uma aventura por si só. Tipo assim, o ladrão está me assaltando, liga aí pra polícia. Eu ligarei para a polícia. Não, daí entra o Silvio Santos na sua casa e começa, vamos jogar um jogo, vai ser o completa ou não completa. Você vai discar o número da polícia e você vai ter a chance, é 50% a 50% chance de ligar ou chance de não ligar. E se você ligar, você ganha o que, Lombardi? Você ganha um atendimento, talvez, e talvez você recupere suas coisas roubadas. E se você não ligar, você ainda corre o risco de morrer. É bom, não é, Lombardi? O Lombardi fez isso. Vamos lá. Aí, o cara... É mais ou menos isso. É, cara, é sério. Tá. Vamos lá. Mais alguma notícia? Vou ver aí. Tá alguma coisa? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Qual deu a minha resposta? Esse fato é de 27 de dezembro de 2013. Fofo ou assustador? Uma mãe sortuda pode estar se sentindo muito amada, mas também muito preocupada após sua filha lhe dar essa carta. Brooke, que não teve sua idade e local ou moradia revelado. Não disseram onde ela morava. Isso, nem a qualidade dela. Escreveu uma carta para sua mãe declarando o quanto a amava, só depois fazendo ameaças violentas se tivesse uma mãe diferente. A nota diz muito. Muito? Muito, tipo assim, ela mandou uma carta dizendo, olha mãe, como eu te amo e tal, como você, olha, deixa eu entender, peraí, a mulher mandou pra mãe, uma... Quem confiou esse negócio? Eu não sei, tá uma bosta, mas vamos pular. Arranjo dessa música, você tem que arranjar. Vamos pular, calma aí. Calma aí. Tá aqui. Americana June Emerson flagrou um tubarão em uma onda em Manhattan Beach, na Califórnia, Estados Unidos. Ao fotografar as manobras de surf de seu filho, Quinn Emerson, deve ser irmão do Finn, 12 anos, e um amigo. Foi um choque quando vi a foto, disse June Emerson, que mostrou a imagem para o surfista salva-vidas. Ela fotografou a cena na semana passada, tipo Sharknado. Caramba, cara, tipo, não, pior. Tipo, imagina só, olha filho, eu tô pegando tubo. Shockwave. Caramba. Cara, é sério, olha, 28 de dezembro essa notícia. Então, começar o ano com o pé direito, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Ou pior, só com o pé direito. Que se o tubarão pegasse, seria interessante. Nossa, tá bom. Tá bom. Mais alguma? Vixe Maria. Olha só aqui. Olha, essa aqui é pra quem gosta de seriados. Ó. Olha só. Ai. Inacreditável. Diga. Homem é preso. Ó, categoria. Categoria bizarro. Flagra. Inacreditável. Ó, homem é preso com uma quantidade extraordinária de metanfetamina. Walter White. Olha só, um homem chamado Walter White, de Lockwood, Montana, foi pego com 14 quilos de metanfetamina e foi baleado pelo filho na garagem de casa por causa de uma dívida com drogas, de acordo com a Gazeta de Billings. O juiz Dom Montoya não acredita na coincidência, porque pasmem, o cara, eu vi essa notícia também no jornal, pasmem, o cara era professor de química, tipo Breaking Bad da vida real, sabe? A arte imita a vida ou a vida imita a arte, Lucas? É sério. A arte imita a vida ou a vida imita a arte, Lucas? Eu tô esperando o apocalipse zumbi, então vamos nessa. É, né? Vamos nessa. Depois de Breaking Bad, quem sabe o próximo é The Walking Dead. Cara, isso foi em 31 de dezembro, bicho. Não, calma aí. Vamos ver a data correta. Calma aí, vamos ver. Ah, não. Se é pra acontecer as coisas fictícias, vamos, então... que aconteça. Ah, não, essa foi em 30 de dezembro de 2013. Tá, agora então foi um fim de ano muito maravilhoso pra esse cara. Tipo, nossa. Vou fazer droga, começar o ano com o pé direito, vou lá fazer a parada, vender. Aí os caras pegam ele logo no dia 30. Começar o ano desse jeito, que maravilha, cara. Bem feito. Que maravilha. Muito bem feito. Cara, se é pra acontecer alguma coisa ficção, que aconteça, tá chovendo hambúrguer. Ou pior ainda. O próprio apocalipse zumbi seria. Seria ótimo, cara. Ou Godzilla. Godzilla. Seria pior ainda. Seria bem pior. Ainda mais nessa nova versão que vão lançar, que ele é gigantesco. Tipo Pacific Rim. Tipo, não tipo gigante de ferro, mas gigante de Pacific Rim. Ah, não, tá. Existe algum filme chamado Gigante de Ferro? Ah, existe, é o filme de desenho da Disney. É. Porque aquele lá é gigante de aço. É o gigante de ferro que eu tô pensando. Não tá não. Tô. Tá. O que está acontecendo? Eu sou eu que... Não está me reconhecendo! Acorda, caramba! Ryu! O que foi que aquele bandido fez com você? Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, tá pronto. Então, acha que é fácil nos destruir? Vamos, Ken! Oh! Não vou deixar que ninguém me atrapalhe. Vocês não querem se unir a mim, portanto terão que morrer. Oficina Infor Presentes, sempre o melhor para você. Essa é boa. Christopher Wayne Dillingham, 45 anos, de Washington, foi preso em agosto após... Peraí, agosto? Agosto. Após detonar explosivos presos na coleira do cachorro. Ele disse... A polícia que estava se preparando para o arrebatamento. Uma profecia bíblica que define a segunda vinda de Cristo, levada dos crentes para o paraíso. O labrador de 3 anos tinha sido dado... Tinha sido dado para ele. Ah. E pasmem, olha só o motivo. Por que vocês acham que alguém explodiria um cachorro? Hã? Por que vocês acham? Ele falou que... Hã? Que o demônio estava no cachorro. O demônio. E você, Satanás? Demônio de poderoso. E falou que o demônio estava no cachorro. Agora é. Ah, Edgar. Só uma pergunta. Você, na minha concepção, é um cristão, certo? É. Você, como cristão, como se sente vendo esse tipo de cristão? Do seu lado cristão. Como você definiria? Não, quero saber a sua opinião. Depois você vê por mim. Você definia teu? Não, continua. Do seu lado cristão. É, né? Como você definiria? Pessoas que... Não, como você se sente vendo esse tipo de cristão? Parafraseando o Felipe Neto, essa pessoa tem probleminhas. Tem probleminha. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? E você como budista? Como você também vê? Budista é o meu olho esquerdo. Cara, é sério. São por causa desses caras. São esse tipo de cara que as novelas querem passar. Algumas novelas querem passar, sabe? Crente louco, crente zoado. Cara, explodiu um cachorro. O demônio tava dentro. Demônio, poxa. Do cara ou do cachorro? Acho que era do cara, poxa. Outra coisa. Como será que ele fez? Tipo, fez que nem o Fatality do Strike, do Mortal Kombat. Amarrou ou enfiou no cachorro as paradas ou, sei lá. Na coleira. Colocou embaixo. É? Ah, é. Se leu isso, tava na coleira. Pois é, mas tipo, na coleira é muito vago a informação. Dá pra fazer N coisa com a coleira. Dá pra amarrar a coleira no local. Dá pra amarrar o cachorro. Enfim, o cachorro hoje em dia está por aí. Por vários lugares diferentes. É, pelo menos o corpo dele. E o dono tá na cadeia. Em apenas um lugar. Ai meu Deus, 7 de janeiro de 2014. Vamos lá, começou o ano. Vai começar o ano, agora começou o ano. Vamos lá, notícias que a gente reuniu no começo. Eita. Eita. Olha só, que loucura também. Ai, ai, que isso. Essa é interessante, olha só. Ó. Mãe canadense. Canadense, tá? Da terra do Wolverine, mais exatamente. Sofreu um traumatismo craniano. Cariano. Craniano. É, de repente foi na boca, aí pode ter sido um traumatismo cariano. Sim, bateu a cabeça da Cari. É. Caiu de um cavalo. E aí quando acordou, olha a surpresa, acordou com sotaque escocês. Oh, que maravilha! Não, tipo faxineiro ele, sabe? Cara, tipo assim, imagina só um baiano pegando uma porrada. Aí acorda falando com um cearense. Se bem que não tem muita diferença, né? Não, do Nordeste. É, ou então um sulista, um gaúcho. Seria. Oxi. Cara. Oxi, tchê. O cérebro é uma região muito misteriosa até hoje, né? Os estudos sobre ele. Mas, cara. Então, pra que eu entrar num curso de inglês? Eu vou bater a cabeça até eu saber falar inglês. Ah, primeiro é aprender a ficar em pé, depois é aprender a voar. Poxa. Não, ela falou com sotaque. Quer dizer, sotaque. Ah, e qual a diferença entre falar uma língua e falar com sotaque daquela língua? Não, tem uma diferença. Tem só o timbre da voz, a pressão. É vários fatores de reconhecimento. Enfim. Por exemplo, o inglês a gente aprende. O sotaque já é uma forma de mover os músculos. Ah, sim. Da boca. Fullmetal Alchemist, né? O cara lá. O Armstrong. Ah. Como assim? Defina. Ele mover os músculos. Ah, meu Deus. Que cara manja disso. Cara. Tá na família dele há gerações. Cara, e tu? Tem algum sotaque assim que tu acha maneiro? O meu. Não, sim. É um sotaque paulista mais ou menos. Não é aqueles caras assim que falam tipo assim, meu, que faz aquelas treta, tá entendendo? Mas eu e tal, e fala essas coisas assim. Não... Mas é um sotaque paulista, é mais ou menos, é o charme. Charme. As garotas pira, as meninas pira, é. Ou eu, as garotas. É, você quantos anos você é de São Paulo? São Paulo? Aí! É, pode ser, produto de fora é melhor. Mas São Paulo a gente fica meio assim, né? É, mas eu trouxe pro Flamengo. É, mas nasceu em São Paulo. Mas eu tô com Flamengo. Olha só. Essa é uma história pra se contar a seus netos. Uma mulher recrutou uma cidade inteira para achar um rapaz com quem passou horas conversando em um bar. Mas não trocaram telefones. Kirchner, que não revelou o sobrenome, colou diversas plagas de pessoas desaparecidas pela rua em Old Town, Alexandria. Quando foi isso? Isso foi em 9 de janeiro desse ano, 2014. Detalhe. É. Ah. Detalhe o quê? Não, não tem detalhe. Não. Esse cara, só tem uma coisa a dizer. Um chaveco bem dado. É um chaveco bem dado. cara. A mulher foi na cidade toda. Sabe quando você perde seu cachorro? É, tipo, colocou na caixinha de leite a foto do infeliz. A foto não. Será que ela tinha foto? Calma aí. É uma história. Recrutou pra achar um rapaz. Olha, ela recrutou, mas como é que tu acha que foi isso? A pessoa desaparecida. Acho que ela colocou aí. Ligou. Acho que ela colocou as características dele, sabe? É, acho que ela ligou pra polícia, né? Sabe? Tipo, bom de papo. Ou foi. Será que ela foi de casa em casa? Mais ou menos isso, né? Que a gente imagina. E já imaginou se o cara fosse casado? Tipo, o cara conversa com a mulher no bar, passa uma cantada, sabe? Acha que não. Acha. Tá fazendo compra assim pra esposa. É por isso que eu não faço isso. Ah, tô pensando, cara, porque. Teoricamente, se o cara fosse casado, ele quer dizer que ele já tinha algo de bom, que a outra mulher já tinha visto isso nele. Que é incrível como quando... Não, as meninas gostam de. Cara casado, né? O cara. De cara casado. Não, elas acham que. O cara casado, é um cara... ele vai deixar a mulher e ficar só com elas pro resto da vida. É porque assim, o cara tá casado, ele tem compromisso, é um cara que compromete. Então, fica um negócio meio... Vamos lá. um atrativo a mais. É. Próximo. Não, é porque eu acho que a aliança é Eu disse próximo. Não, vamos... Próximo. Deixa eu só terminar esse elaboramento. Olha. Porque eu acho que é assim, olha só. A aliança é uma espécie de controle de qualidade de meta. Aquele selo de qualidade. Se ele tem aliança, é porque ele vale a pena. Entendeu? Então, aí a mulher... Ou que ele não usou camisinha. É. Fracos. Ai, esse mundo é zoado mesmo. Vamos lá, próxima notícia. Olha só. Ei, essa daqui já aconteceu comigo, mas foi com um freezer velho, que eu quase morri sufocado uma vez. Diga! É, quando eu era criança, diga, né? Diga! Tá, um homem descobre que a máquina de lavar não é o melhor lugar pra se esconder depois de ficar preso. Ele tava brincando com quem? Brincando com a namorada. Não, brincadeira besta, sabe? De esconde-esconde. Ah. O homem, olha, ele tava na casa dos 20 anos. Olha só, um crianção. Praticamente um garoto. Talvez se ele estivesse na própria casa, ele soubesse do perigo. Um molecote. Sabe? Ele tava na casa dos 20 anos. Ele tava tentando assustar a namorada, saltando pra fora. De quê? De quê? De uma máquina de lavar. Máquina de lavar, cara. Muito legal, muito bacana. Não, mas sabe que tem lá na Europa aquelas máquinas de lavar industrial de ferro? Aquelas que tu trava, passa uma trava e prendeu, já era? Ah, sim, aquelas que de lavanderia mesmo, aquela lavanderia que escrava lá, bota uma moedinha, que o Mr. B vai lá e pega a saia da mulher pensando que é consegue, e a gente vê aquele episódio muito legal com o Mr. B. É isso aí, é. Ó, isso foi em que nome é esse? Parece, ó, Moronpna, na Austrália. Austrália. É, dia 10 de janeiro. Lá. Na Austrália as coisas acontecem. Cara, tipo, o YouTube tá cheio desses vídeos, né? De namorado, surpreendendo namorada, batendo. Eu vi um vídeo muito maneiro, assim, o cara que tava jogando Slender com a namorada e pediu pro colega magro e alto se vestir de terno e andar na casa, não sei. Entendi. Se... E aí ela tava jogando, aí pediu, amor, vai lá pegar um copo d'água, aí ela foi lá e tal. Ela vê aquela figura e o cara se esconde e falou, amor, não tô vendo nada. Aí a minha aqui atrás de amor, não tô vendo nada, e o cara se aproximando. Tem muitos vídeos assim. Mas também tem uns bestas. Se você procurar bem, tem namorada assim que dá murro na cara da namorada. E tu? Um papão daqueles que a mina vira na cadeira. E tu, Gabriel, faz isso com a tua namorada? Mais ou menos. Eu tenho uma brincadeira. Mais ou menos. Eu brinco com a minha esposa. Eu também brinco com ela, mas... uma brincadeira não muito saudável, cara. Não muito saudável, mas também não passa nada que machuque muito. Então vamos lá. Próxima notícia. Rick Mins. Conhecido como Roger Mudge. Quem? Rick Mins. Rick Mins? Rick Mins. Ah. Conhecido como Roger Mudge. Não mudou muita coisa. Criou uma série de imagens em sua van suja. Ah. Incluindo paisagens no inverno. Crianças brincando com a neve e um navio em alto relevo. Não, em alto mar. Ah. O homem de 39 anos, que tem nota máxima em arte e frequenta a escola para adultos, cria suas obras-primas raspando a sujeira do lado de fora da sua van. Maneiro isso. Cara, é sério. Tipo assim, você viu aquela... Eu brinco assim... Me lave. Aquela famosa frase me lave que você bota naquele carro que tá só poeira. Esse cara levou ela pro nível mais... épico. Cara, as paisagens dele são bonitas. Ele vai só tecendo com o dedo. Sabe o que ele me lembra? Já viu aquele quadro magnético que o cara vai passando assim, que aquelas bolinhas vão mexendo e ficando contorno? Então aquele brinquedo de criança que é lousa mágica. Ah, sim, que ela botou. É naquele estilo lá. Ah. Bem naquele estilo. Isso aqui. Mas tipo. Aproveitando a sujeira pra fazer uma coisa bonita. É. Pra vocês verem, pessoas que gostam das coisas sempre limpinhas, todas, poxa, se não existisse a sujeira, esse cara não teria uma obra de arte. É um destaque. Ia ser menos um artista no mundo. É um destaque, cara, mas. Um destaque que geralmente a pessoa olha assim, não olha como uma oportunidade, sabe? Ver, sujeira, vou tirar e tal, essa porcaria. Não, cara, aproveita tudo na tua vida. Pessoas iluminadas pensam grande. Pensam além. Pensam diferente. É, eu por exemplo. Enxergam diferente. Eu, por exemplo, eu enxerguei diferente. Teve uma vez no acampamento. Não, é porque você é cego de um olho. Ah, vai te catar. Teve uma vez no acampamento, tava sem travesseiro, aí tinha uma cadeira lá. Um acampamento, num lugar secreto, num clube. Tinha uma cadeira daquelas acolchoadas, tava sem travesseiro, só tinha o colchão. Aí eu deitei a cadeira, né? Isso. Pra ficar a parte da costa no solo e virou um colchão. E ficou muito bom. Entendi. Entendeu? Então, você tem que olhar para as coisas não só como, ó, aquilo é um travesseiro. Sabe o que isso me lembra também? Aquele episódio do Chapolin, que ele tá falando com aquele professor maluco. E ele fala que construiu uma cadeira com a costa na frente. Você lembra? Não. Que ele fala, olha, que ele fala que ele inventou um carro que não tem motor, que é para descer na ladeira. E aí depois ele fala, onde é que você está inventando? O que você inventou? Uma cadeira. Uma cadeira, mas a costa dela na frente. Era só pegar uma cadeira e virar? É, aí o Chapolin vira a cadeira e fala, você quebrou minha invenção? Sabe, é uma questão de ponto de vista tudo isso. É muito simples. É uma vaga! Essa aqui é pra quem é nerd, ó. Fã em 13 de janeiro de 2014. Fã... maluco de Jornada nas Estrelas, não Guerra nas Estrelas, Jornada, aquela... Peraí, tem algum fã normal de Jornada nas Estrelas? Eu não sei, cara. Eu assisti, eu gosto. Eu gosto, mas não tanto. Não vejo coisa assim, ó... Não é Guerra nas Estrelas. Tá. Ela transformou o porão da casa dela numa cabine da Enterprise. Isso é épico. Isso é maneiro, cara. Tipo... sabe? Vamos ver. Ó. Ela. Line Renville pegou. Comprou itens que ela mesma fez. Toda a decoração do porão dela. Tipo, transformou no set de filmagens da série original. Cara, isso é muito maneiro. Eu vi no ano passado que um cara, um fazendeiro lá da Oceania. É, Austrália, lá. Ele fez, próximo do set de gravação do Hobbit, a toca do Bilbo Bolseiro, e virou um ponto turístico. Isso é legal, cara. E você, Edgar, o que você faria, assim, o que você faria que você acha que ficaria maneiro que você pudesse fazer? O que eu faria que eu achasse que ficaria maneiro se eu pudesse fazer? É, com de onde o que eu faria com um porão, se eu pudesse? Por não, exemplo? O que você faria, tipo, se você pode construir... uma coisa assim de alguma série que tu gosta, o que você construiria? À tardes. Só uma cabine telefônica. Que viaja no tempo. Ah, não. Ah, tá sendo falando realista? Não, assim, só pra tu uma decoração, cara. Cara. Uma decoração. Só pra decorar, velho. Nada assim, vou construir uma máquina do tempo e viajar, não. Só pra tu olhar. Sei lá, a Torre Stark. É, seria bom, mas sabe o que eu faria? Uma réplica do Mega XLR em tamanho real. Que lá no Japão eles têm um Gundam em tamanho real. Nossa. É, e é uma atração turística muito demais. Cara, é. Cara, eu fiquei curioso agora. Será que dá pra chamar de tamanho real? Não, é tamanho real mesmo. São as mesmas proporções do desenho. O robô gigante do. Do robô gigante em proporção do que é na série, então... Qual é a proporção? Uma casa de 3 andares. Isso dá mais ou menos uns... Um Transformer, basicamente. 10 metros. É, por aí, não, mais... Mais 10 metros. 15, aproximadamente. Tentei pesquisar as fotos, Gundam tamanho real. É muito bom. Isso é legal da pessoa fazer... pra trazer um pouco essa parte da fantasia pro mundo real. As pessoas que não entendem, pra ver como é épico, porque... a gente consegue se colocar dentro desse mundo e enxergar as coisas como se fosse dentro desse mundo. É. Algumas pessoas não têm essa capacidade, assim, não se propõe a enxergar as coisas a entrar no mundinho, né? Então por isso que é legal colocar esse mundo um pouco pra fora, para as pessoas se sentirem como naquele mundo. É. Tipo, uma vez fizeram um Hot Wheels em tamanho real. Que é um carro, basicamente. Não, não é um carro, é um Hot Wheels. Por quê? Porque não funciona como um carro. Ah, só como um carro, pelo menos. Aqui eu transformo. É. Não funciona só como um carro. Tá bom. Vamos lá, olha só. Essa aqui é bizarra por muitos motivos. Olha. Uma mulher tailandesa já começa com bizarrice. Asiáticos. É. Foi pega tentando entrar nos Estados Unidos pelo México, escondida em uma mala. É, normal, né? Tailandeses... Não, não. Mexicanos talvez, mas uma tailandesa... Não, contorcionismo. Contorcionismo. Ah. Dentro de um veículo esportivo na fronteira de Nogales, Arizona. Cara, raramente nós vemos algo como isso. Você pode imaginar se fizesse o peso quando encontraram uma mulher amontoada dentro da mala. Tá, cara. Mas lá estava ela. Cara, a gente já viu em vários programas assim o cara se dobrando todo, cabendo numa mala, cara. Mas por que uma tailandesa, um país que teoricamente não tem nada contra os Estados Unidos? Sério, ela tem mais facilidade de entrar do que os próprios mexicanos, cara. Se ela for pelos meios legais. Por que, cara? Por que? Talvez até mais do que os próprios americanos, poxa. É, por exemplo, a gente brasileiro, a gente é barrado porque a gente... Ah, com certeza, a gente é brasileiro. Não, é, também, é, porque a gente é parecido com árabes. É, mais ou menos. Ainda mais tu, que tem Farage no sobrenome. Mas você que parece um... Eu pareço um colombiano. Eu sou um colombiano. Da faixa de Gaza. Do lojinha. Do lojinha. Enfim. Ó, 14 de janeiro, estamos chegando. 14 de janeiro. Não, enfim, uma pessoa... De outro país assim, desse país assim mais renomado, seria bem recebido nos Estados Unidos. Pra que fazer isso? É a Tailândia, cara. Lá é a terra do Sagat. Muay Thai e tal. É incrível. Ó, 14 de janeiro de 2014. Ó. Olha só. Javier Sanz, Argentina. Eu acho que o nome deveria ser Javier. Javier Sanz, Argentina. Ele fez um estudo tentando arrumar emprego que comprova que se você tiver um bigode, você arruma um emprego mais facilmente. Bigode ou barba? Bigode. Porque demonstra... Um bigodão de cabrão. Também, mas porque demonstra experiência. Exatamente. Experiência. Interessante, cara. Cara, uma vez eu vi um conceito que daqui a um tempo ninguém mais vai conseguir emprego. É? Sério? É. Em nenhum lugar. Por quê? Quando você vai conseguir um emprego, o que eles pedem? Experiência. Então daqui a um tempo ninguém vai mais ter experiência, porque a gente que quer conseguir o primeiro emprego não consegue, porque a gente não tem experiência. Cara, eu já vi um ditado muito bom: se você não tem emprego, você faz emprego. Como assim? Ah, você constrói, tipo, vamos supor... não tem emprego. Pois é, então, pelo jeito do mundo, vai caminhar pra todo mundo ser autônomo. É, o mundo é capitalista, o mercado de trabalho é um querendo literalmente comer a cabeça do outro. Tipo, olá, eu gostaria de ter esse emprego. É. Mas você tem experiência? Não. É, então eu não quero. Mas como eu ia ter experiência se você não me contrata se eu não tiver experiência? Não, a experiência. Você tem algum curso que comprova sua experiência? É isso que. Não, eles querem. Tem empresa que tem experiência de trabalho. É, mas pelo menos tu tem que argumentar que você tem. Você não pode desistir. Se você chega lá com coisa de fracassado, você vai ser um fracassado, cara. Agora se você chega lá, não, cara, mas eu faço bem meu trabalho. Aí você tem mais chance do que um cara que chega. Ah, não tem experiência, morreu aí. Acabou o jogo. Agora se você disser, não tem experiência, mas. Eu me garanto. Mas eu já fiz antes, não tenho experiência. Mas eu já fiz antes em casa, já me apliquei e faço bem meu trabalho. Você tem mais chance que o pobre coitado que diz. O pobre coitado, cabeça baixa, pobrezinho que não vai subir na vida e vai dizer: mas eu não tenho experiência. Mas o ruim é que tem muitas empresas que são totalmente impessoais. Como assim, pessoal? Defina. Eu vou contratar se tiver nos padrões da empresa. Não adianta se ele chorar, se ele tiver 97 filhos para criar. Eu vou contratar só se tiver nos padrões que está escrito nesse papel. Ah, mas as empresas impessoais, elas também precisam, vez ou outra. Não é nem todo cargo. Às vezes, quando está faltando mercado, o dono se vira com plano B. Não, a questão é o seguinte. Ó, hoje em dia, tem um buraco muito grande no mercado de trabalho. É, que é as pessoas com certa especialização. É, com certa... É, especialização, assim, com... Como é que se chama? Curso. Não. Com currículo, com gabarito. Não, como é que chama a palavra certinha? Que era a palavra certa. Nossa, as erradas. Com... Qualificação. É, isso aí. As currículo, curso. Qualificadas. É, A gente que... A pessoa pensa, eu não tenho emprego, mas ela não se preocupa de fazer um cursinho, não se preocupa de fazer um... De melhorar ou de ganhar novas habilidades. Cara, não precisa você pensar, poxa, eu não consigo fazer uma faculdade de medicina, eu vou ser catador de latinha. Não! Você pode fazer um curso de apertar um botão e vencer da vida. É, isso aí. Então você tem que pensar assim. A faculdade é só um ritual. Não, que a faculdade... Que a sociedade te pede. Porque A faculdade, peraí. A faculdade é assim. Não coloque faculdade como uma etapa da vida, mas como uma opção de vida. É, tem... Cara, tem tanta gente na hoje em dia que jornalistas, tem várias profissões que não precisam de certificação, que se você mostrar bem que você faz serviço, você tá dentro do mercado de trabalho. Agora, se você não trabalha bem, não adianta nada tu ter um currículo, um diploma na parede. Eu já vi muita gente trabalhando fora da área, mas sendo muito, dia, muito bom. O ponto que eu queria colocar é assim, hoje em dia é mais fácil você ter os negócios. Então, em vez de você se preocupar, eu não tenho medicina, eu não vou trabalhar. Cara, consiga um curso que tiver seu acesso, porque tem muito curso hoje em dia que é grátis. Grátis! É online, então, que se bem que aqui curso online não funciona. Online é bem difícil. É bem difícil. Mas pra você fazer uma faculdade normal tem um online. É aqui. Triste isso. Que troca. Enfim, se esforce um pouquinho que você vai ser especializado em alguma coisa que estão precisando. Por que estão precisando? Porque as pessoas não se mexem. É, ainda mais agora com a Copa, logo aí na esquina. É isso aí. É. Você pode fazer muitos cursos pequenos que vão dar empreguinhos, tipo, poxa, eu vou cuidar de um quiosque. Mas você vai ganhar bem no quiosque da Copa, porque, por exemplo, a merenda vai ser R$15. É, não. Tivesse comunicado a polícia, isto nunca teria acontecido. Ai, ai, só aqui mesmo, tá. Quem falou? A última. Mulher quebra recorde mundial. Comeu um bife de 2 quilos em menos de 3 minutos. Hã? Um bife? Tipo, um tempo que eu faço um miojo, ela comeu um bife de 2 quilos. Eu disse 2 quilos. Pegue 2 pacotes de feijão. Pronto, ela comeu um bife desse peso. Nossa, cara. Ela pode ser magrinha. Uau, ela é magrinha. Mas isso não impediu essa mulher, mãe de 4 filhos, a comer um bife. Ah, tá explicado. É. Tem um, deixaram um espaço vazio dentro dela. É. Um bife de mais 2 quilos em menos de 3 minutos. Quebrando o recorde do Guinness Book. Mole. Peraí. Deixa eu me concentrar. Tá, olha esse nome. Atchim! Zulia! De Nebraska! Zulia! Zulia! Saúde! Ah. Estados Unidos foi filmada quebrando o recorde mundial de menor tempo levando pra comer um bife de 2 quilos. Cara, 2 quilos. Isso dá o quê? 2 pacotes de feijão, 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de... É um... É 2 quilos, cara. Cara, pra ter uma noção, uma criança nasce com 3, 4. Ou seja, é pra... ela comeu meia criança. Cara, 2 quilos, cara. Ela comeu meio neném! 2 quilos. Meu Deus. Meio neném! Cara, essas magrinhas, elas sempre surpreendem a gente, cara. Só... É, cara. Porque tem umas pessoas que tem um metabolismo que é incrível. Tu come, come, come, come, come e não engorda. Aí tu olha assim, é... E pior, eu já vi nessas competições de comer torta, o cara que comeu mais torta, ele também é magro. Mais torta do que é um japonês. Tipo... E o cachorro-quente também é um magro. É, super. Cara... Tipo, nossa. Pra você ver, tamanho é documento. Você pensa, é um cara gordo, ele come igual um... Um cara gordo, não. Não é só por causa que a gente é gordo que a gente come muito, né? Isso se chama metabolismo. E também, que nem uma piada que o cara falou. Olha, sabe quando o cara diz que o cara é burro e não tem nada na cabeça, que ele é bom pra ele estudar? Porque tem espaço vazio? É esse mesmo conceito. É. E agora, olha só essa aqui. Essa aqui... Tá, antes de falar essa notícia, eu quero dizer uma coisa. Muitos estudos foram feitos acerca de mulher e homem, sobre inteligência. E comprovaram que a mulher, ela tem mais neurônios que o homem, mas o homem... Ele é bem melhor em atividades práticas. Uhul! Em atividades práticas do que as mulheres. Quer dizer, a mulher planeja, o homem executa. Entende? Então, executa melhor. É a tampa, a panela, é a cama, o colchão. É daí, por isso, é daí, quando o homem diz que é a mulher no volante, às vezes não sai um bom resultado, não é preconceituoso, é porque ela não é boa em atividades. algumas, pelo menos, algumas, tem a propensão de não ser bom. Preveja ataques feministas. Eu sei. Tem a propensão de ter certa dificuldade em atividades práticas. Tanto é que isso explica porque o homem gosta de videogame, de atividades mais de ação, e a mulher mais de planejamento, de observação, de dedução, sabe? De conversa, debate. O homem tá lá jogando videogame e tal. Uma atividade que se mexe muito, tá? Por que eu estou falando isso? Olha só isso aqui. Porque isso aqui é uma falta de praticidade tremenda. Ó. Qual é o nome da, vamos ver o nome da moça. Em 16 de janeiro de 2014. Cara, esse ano tá promete, cara. Foi tipo hoje? É, foi. Ó, Jane Mulcahy. Ó, uma mulher britânica tentou processar os advogados por eles não terem dito pra ela que o pedido de divórcio poderia acabar com o casamento. Uau! Calma. Tá. Olha só. Ah, vou me divorciar aqui, legal, e continuar casado? Olha só. Ó. Ela tentou tomar medidas contra os dois escritórios de advocacia que ela contratou, dizendo que eles não deixaram claro quais seriam os resultados do pedido de divórcio. Tá, tipo assim, ó. Peraí. Ai, mulher. Calma, tá. Se tu pede um divórcio, é assim. Vou pedir um divórcio. Vamos separar do marido. Não, vamos falar. Preto, branco. É. Claro, escuro. É. Casamento, divórcio. É. Ou é solteiro ou é casado, né? Tipo, tem um ciclo, tem uma ordem natural das coisas acontecerem. O casamento transforma você em uma pessoa casada. É. O divórcio transforma você em uma pessoa solteira. Não, descasada, que solteiro tu. Tu vai ser depois. Descasada, enfim. Mas, cara, olha isso, bicho. Onde não, foi isso mesmo? Ela foi em dois, sabe? Onde foi isso mesmo? Caramba, cara. Gente, uma britânica. Então é na Europa, na Britânia. Caramba. Ah, foi na Britânia. É, já teve duas matérias aqui da Britânia. Da Britânia. Então, não é que... Tá fazendo propaganda agora. Não é que... Aquela negócio de... Não é aqui no Brasil que só tem gente não muito esperta. Enfim, cara. Aqui tem uma constituição maior, né? Falta de sol na pele da pessoa. Cara, ela foi em dois escritórios. Quer dizer, não diz que um é erro, errar uma vez, mas duas vezes é burrice. Ela foi em dois escritórios. Quer dizer, teve mais de um advogado. E nenhum deles disse... Cara, que mundo a gente tá vivendo, bicho? Que mundo é esse? Nada contra as mulheres, cara. Nada contra não, as mulheres. Nada, nunca. Não. Não, mas... Cara, eu amo minha mulher. Cara, é a mesma minha coisa... Minha namorada. É a mesma coisa que tu dizer... Olha, mulher, tu vai comer... Eu vou comprar um peixe. Não. Vou comprar sardinha, tá? Aí, sardinha, logicamente, é um peixe. E a mulher reclamar... É um peixe, eu queria frango. Cara, não faz nenhum sentido isso, bicho. Como? Pior que é uma mulher, então. É. Não fazer sentido, faz sentido. É, tipo, Entenda as Mulheres, volume 1. Quanto? 1399 páginas. E aí, não, volume é o 1. É o índice. Não, é. Volume 1. Cara, tipo... Game over.